Turim de Juliette, pouso autorizado. 35, vento no 30 graus, 1-2. É, 1-3-0 graus com 12 nós, pouso autorizado na 35, Juliette. 06 aos 34, 19, 8, boa viagem. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Contato radar, subir e manter o nível 190, saída PUCA. 190 na PUCA. Turinha Júlia, aos 34, Pátio 4, autorizado, Júlio. Paulo Salvador, muito boa tarde, outra 3661 no box 09, assistente da informação Lima, autorização 40 gel. No 780, complete final S, chame a torre 1862, eu vou no 780. 1082 também, obrigado, 780. Gel. Ok, aguarda a coordenação, confirmando 2-0-240. Ativo, 1-4-0. Ok, então 140 já está aprovado, decola a pista no zero, curva direita, acelera a Leda, após direto e controle 19, decimal 8, aciona 5104. Está autorizado 140 para Ilhéus, decolada 10 com curva à direita da El Leda, após direto Ilhéus, 198 é o controle, 5104 transponder. Está correto, só desconsidero transponder, transponder agora 0263, é ponto pushback final, 3661. Isso, aguarde transferência, reporte estabilizado final da 17. Descendo para ver quem é reporte na final da 17, o Alfa Tango Tango. Estabilizado na LS, baixou e travou o voo na 780. E o Mike Golf Bravo, deixa manter o 080. Para o 080, Mike Golf Bravo. Fatiole Mike, reduce speed, 170 knots. Confirma aí, reduz speed to 2, reduz speed 170 knots. Salvador, voo no 754 com 78 a bordo, 4 horas e 40, alternando Fortaleza para o táxi. Confirmando, 78 a bordo ou 108? 78. Livre táxi, direita, ponte espera a torre, 1-8, som 62, que liga 1013, o Corona 754. 1013, quando pronto, 2062, eu vou no 754. Que Golf Mike, vetor para sequenciamento, curva à direita e voe para a 050. A curva na direita, com a proa 050, Mike Golf Bravo para a vetoração. Está na final da 17, Alfa Tango Tango. Controle Alfa Tango Tango, está interceptando a final da 17. Está botando o chame a torre no 1862. 1862, muito obrigado aí pela colaboração, senhor. Falou, um abraço, comandante. Obrigado. Na curta ali mantém. Após o gol na curta ali mantém na 190, no 754. Torre, boa tarde, esse é o Papatango, é o Papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Alfa Tango Tango, reporte 3 milhas, final 97. Reporte na final de 3 milhas, Alfa Tango Tango. Alfa Charlie Mike, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Alfa Charlie Mike, 2000 feet, altimeter 1013. Adicionando 2000 1013. 7 Alfa Tango Tango. Foi autorizado, 17 Alfa Tango Tango, 120 graus, 129. Tango Tango. Livre, pouso no 7 com 3 embaixo travado. Zero, nos 39, direita 1219. Direita 19, nos 780. Mike Bravo Uniforme, identifique, chegada Bonf, desça até o nível 040. Mike Bravo Uniforme. Distribuindo a desça até o 040, Mike Bravo Uniforme. O Bonos 7. Paulo Salvador, muito boa tarde, Bono 780 livre, não se escuta. Bono 780 livre táxi, a Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 04. Alfa Kilo, Pátio 3, 1 e Portão 04, no 780. Romeu, Mike, Golf, Mike, desça para 2000 pés, ajuste no 013, desça proa, corrigindo, para interceptar o localizador. Curva direita, vou na proa 060, reporte estabilizado. Mike Golf Bravo. Positivo, está curvando à direita, vai interceptar o localizador. Foi autorizado a descer até 2000 pés. Informaria estabilizado, Mike Golf Bravo. Confirma a aeronave, chegou? 3661 da Portal 9 para o posto de estacionamento. Autorizado, pushback, sinal, porta táxi 3661. Mike Mike Dunn, confirma o desenho. Gente, aguarda a cópia, como é que tá? 42, 198, boa viagem. 198, grato, 974. Controle Salvador com 954, decolou. Quatro, contato radar, sub manter o nível 390, sai da PUC. 390 na PUC, agora 754. Mike Tango, 2500 pés, decola pista no 7, curva à esquerda, curva à direita, corredor axé, restrito 1 no meu pé, está fora da barra, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5060, confirmando, decola pista no 7 com curva à esquerda, corredor forte. Confirmando, podia confirmar qual corredor fica melhor? controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6320, informação Lima. Estabilizado, Papa Romeu, Mike, Golf Bravo. Mike, Golf Bravo, uma milha para externa, autorizado final LS, torre no 8612. 118612, Mike, Golf Bravo. Oceaner 6320, informação Lima. Oceaner 6320, aciona identificação, chegada a Mari, desça até o nível 050. Bom, Mari 50320. Boa tarde, o ajuste no 0, no 3. Cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. 120 com 12. Positivo, trem está bastante travado, barra ajuste de 1013. Papa Romeu, Mike, Golf Bravo. Tá correto, confirma para o Suzabão. Chama o táxi torre 18612. Tá, como é que estamos? Dan 3661, modifica a saída para Coral, mantendo curva direita. Saída Coral com curva direita. Fajali, Michael Tower, 118.6. Canal Tower, 118.6. Thank you, goodbye. Salvador Tower, Papa, Papa, Alpha Charlie Mike, I stabilize on localize. Alpha Charlie Mike, continue approach, standby runway vacated, wind 120 degrees. Okay, Dad, continue approach and wait the runway vacated. Solo Salvador, boa tarde, é o Trip 5489 com informação November. 5489 pronto para a cópia? Afirmativo, senhor. 5489. 5489 autorizado conquista, nível 200, saída Glória, paz direto. Decola down no zero, curva direita, controle 119.8, aciona 5114, corteza. Autorizado conquista, 200, saída Gole após direto, decola com curva direta, transponder 5114 e o controle em 119.8, é o trip 5489. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento 5489. Está 3661, está pronto para o táxi, 107 a bordo, alternará Caju, 2:10 de autonomia. Entendido agora, saída modificada, a saída Coral. Táxi via Juliette, Alfa, repartindo no ponto de espera, chame torre 1 no 8, bom voo. Juliette, Alfa, ponto de espera no 0 no 8, meia graça. 2:30, né? Uno 754, chame Recife, 126.85, alterne 133.65. Uno 28.85.33.65, qual seta Recife, 754, Dragão. Primária 126.85. 2685. Ei, Olivrão 219. Adou o gol 1600, tá na posição 6, ciente da formação Lima, para autorização para Salvador, ou correção para Natal. Here to land on runway 17, Yadal and the Lockett. Upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5101, no coteja. É como é que Tango chamou a torre? Tente, mantenha. Seu controle 5101 é o transponder, o gol 1600. Cortejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamará, gol 1600. Te informa o pátio destino. Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alô, Salvador, muito bom dia. Gol 1924, paciente da November, solicito 350 para Maceió. 21924, está autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whiskey 58, saída Puka, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5103, coteja. Autorizado para Maceió, nível 350, na Upper Whiskey 58, saída Puka, Caju. Decola pista no zero, curva esquerda, controle de saída 198 e transponder 5103, gol 1924. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamaremos pronto, obrigado. Salvador, eu tenho 356. 197, 120 graus, 129. 3661, além decola, pista no zero, 120 graus, 129. Além decola, tá 3661, dá 10. Zero, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5110, coteja. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Taxi via Juliette, pátio principal, chama para ingresso na Lima. Paulo, Salvador, gol 333. Gol 333, prossiga. Para Comões, 380. Gol 360, pré-aprovado, aceita. Afirmativo. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Papa Índia Romeu. Saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5115, coteja. 090 para 040, está vendo condições visuais, propõe modificação. Atenção a todos, não acesse, se autorizado, vou direto rotatória, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, modificado ao 5-2, deixa para 1.500, perna pro da rotatória. 1.500, pro da rotatória, Mike Bravo Uniforme. 1394, está autorizado Galeão, nível 360, via Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Tokin. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5102, coteja. Salvador 361, transferido, boa tarde. 3661 no contato radar na decolagem, estação de vigilância, suba ao nível 140, saída coral. 140, pode ir direto coral com curva direita? Afirmativo. Ok, obrigado. Direto coral, 3661. 2, é o transponder igual 394. No 394, a rota é Upper Whiskey 50 até Pidev, Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14 até Tokin. E a saída da El, Leda, Bidev. Ok, chame Torre 1-8 sinal 6 para prosseguir. Saulo, por gentileza, é o gol 394. Nós estamos com a navegação nossa toda errada aqui. A nossa navegação é da El Blesen, quase do 4, Barbacena. Poderia confirmar, por gentileza, um pouco mais lento para a gente poder tomar nota do gol 1394? Entendi que a sua navegação está diferente, confirme o solicitado? É a Aper Zulu 1-4, via Barbacena. Ciente, nós estamos passando conforme o que consta do repetitivo. Ah, positivo, senhor. É que a minha navegação está errada, se o senhor puder nos passar novamente, que eu tenho que alterar todo o meu SMC, passar só um pouco mais lento, porque a gente não conseguiu copiar toda a sua clearance, gentileza. Ah, ok, ciente. A rota é Upper Whisky 50 até Bidev, Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 1-6 até Gruff, Upper Zulu 1-4 até Toquim. Dogo 1-6-0-0 na posição 6-12 para buscar estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará, gol 1-6-0-0. 924, toma para pushback, acionamento gate 5. Autorizado, chama para o táxi. Chamará. O gol 1-3-9-4 vai aguardar uma nova navegação. É, precisa se considerar nosso pedido de autorização. Ciente. Está muito fora do nosso programa, inclusive até a nível de combustível. Obrigado. Azul 4-1-1-6, identifique, desça para o nível 050, chegada Mari. Livre, tranquilamente está livre o cruzamento, o Citation. Estão na vertical da rotatória, faça um 360 então, Mike Bravo Uniforme, poste final. 360 vai tratar a final, Mike Bravo Uniforme. Até o 050. Até o 54, 1-1-10. Como é que está no canal da barra? Se afastar até quantas milhas, é como é que está? Vai se afastar até quantas milhas? Vai afastar na radial frente do zero até 50 milhas. Gente, não há tráfego em formato de frequência livre. É, como é que está? Atenção 4-0, o TAN 3661. Gente, 3661, está sob vigilância, guarde transferência para a Ilhéus. Aguardando. Fala do eco, né? Prossiga. Já autoriza o 2500 pais? Afirmativo, autorizado 2500. Basta. Controle, você poderia coordenar com o Ilhéus direto à proa de Yukov? Aguarde. Aguardando. Bravo Zero, para a sua caração, Bravo Zero. Gente, para prosseguir como número 2, mantenha a separação com o tráfego. Prossegue para a final no 7, aguarde a autorização. Certo, Bravo Zero. Está lá na Rádio Apresentação. Gente, então inicialmente mantenha 1-1510. 1510, como é que tá? Passou 6000, triplo 5491. 5491, desça e mantenha 3010, ajuste 1-0, 1-3. 3000, ajuste 1-0, 1-2. 21-48 a bordo, altímetro 1-0, 1-3. Táxi via Juliette Alfa, observando a aeronave no pushback para o pátio 3, no ponto de espera torre 1-8, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera 118-6, vai ficar atento. A aeronave, o gol 1-6-0-0 inicial. 8-6, sinal 6, dúzia. 8-6, obrigado. 0-3-0-12-9. 3-0, pouso na pistão no 0, boa tarde, 6-3-2-1. Taxi Gol 1924, estamos com 179 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 179 a bordo, altímetro 10 no 3, segue a nave da companhia via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-6, bom voo. Rente com 1013, vai seguir a nave da companhia via Juliette Alfa, obrigado, até volta. Mike Kilo, não há tráfego informado e tem condições visuais, frequência livre. Mike Bravo, sim. Estou autorizado, Mike Bravo uniforme, 120 com 12. Autorizado, todos na frente, Mike Bravo, sim. Tango autorizado, ascensão para 2.500. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, muito boa tarde, o gol 1600. 1600, alinha e mantém a pistão 0. Quem vai alinhar e manter na pistão 0, o gol 1600. Localizador 354, 91. Chame torre 1-8, decimal 62, 5491. 118-612, 35491, boa tarde. Vamos. 241 no 6, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado LS. No 0 no 3 para 2.100, azul 41 no 6. Trip, continue, aguarda a autorização. Aguardará, Trip 5491. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6320. 6320, corrigindo, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, champanhe ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal, 6320. Bravo Uniforme, Sola 02, autorizado, pátio 5, boa tarde. Espera pronto, gol 1924. Estou em torre 1-8, sinal 6. 1-8-6, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol 1924, ponto de espera. Mantenha, ponto de espera, 1924, boa tarde. Bem, manterá o ponto de espera, obrigado. Autorizado, trip 5491. Confirme, por gentileza, o vento para o trip 5491. 120 com 12. Cliente, 120 com 12.